Ah, eu sou chata. Ah, eu sou cólera. Ah, eu sou punk, eu sou de school. Ah, eu tenho sub. Ah, põe a mão na cabeça, blá blá blá blá. Janela, acabando a minha live, vou parar com essa moça chata da porra.